agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento Museu de Cera Dreamland, Vale dos Dinossauros e Jardim da Cerveja. Último programa CBN Turismo do ano de 2014, uma necessidade de reflexão. O ano que termina agora na quarta-feira foi, acima de tudo, atípico para o turismo iguaçuense, tendo em vista a Copa do Mundo e seus impactos positivos e negativos. Como impactos positivos, vários podem ser citados. A divulgação positiva do Brasil como um todo, a estada da seleção da Coreia do Sul em Foz do Iguaçu e a grande cobertura dada pela imprensa asiática em relação à cidade durante este período. Podemos citar também o aumento nas visitas de turistas estrangeiros, que de outra forma não viriam ao país, e a perspectiva de crescimento na visitação de estrangeiros nos anos seguintes à realização do Mundial, assim como já verificado também em outros países e sedes. Como impactos negativos, entretanto, podemos citar o cancelamento ou remanejamento de eventos de porte nacional ou internacional, especialmente no primeiro semestre de 2014, a demanda abaixo dos pensamentos mais otimistas de empresários que exageraram na dose de otimismo e gastaram mais do que puderam, o sumiço também dos turistas brasileiros no período pré e durante Copa, devido à elevação dos preços das passagens aéreas, hotéis, serviços turísticos na cidade-sede, enfim, e também o temor de caos durante o Mundial. Entre mortos e feridos, no entanto, os números são amplamente animadores, recorde no número de passageiros no aeroporto internacional Cataratas, lembrando que o aeroporto ficou boa parte do ano com a pista fechada durante 5 horas por dia para reformas e melhorias, recorde no número de visitantes no Parque Nacional do Iguaçu, que deve ser confirmado nos próximos dias, e manutenção das taxas de ocupação dos hotéis de Foz do Iguaçu, mesmo com a inserção de novos leitos no sistema, o que significa que, se não tivesse ocorrido um aumento na quantidade de hóspedes, a taxa de ocupação diminuiria. Mais uma vez, as crises, no plural, que afetaram a Argentina prejudicaram o turismo receptivo local, com o público argentino sendo substituído cada vez mais pelo público brasileiro. A enchente histórica do mês de junho fez com que a passarela da Garganta do Diabo no lado argentino fosse destruída e ficasse fechada até o início desta semana, quando foi finalmente reinaugurada. Em paralelo, seguem os investimentos na hotelaria e nos atrativos turísticos da região, com destaque para novidades como o Museu de Cera em constante ampliação. Perspectivas para 2015, as melhores possíveis, espero eu e esperam todos, mesmo com as patinadas na economia brasileira e o anúncio de redução na cota de compras para US$ 150 a partir do mês de julho. Participe do CBN Turismo e interaja conosco, o e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br. twitter.com/cbnfoz, curta também nossa página no Facebook, que é o facebook.com/cbnfoz, interaja conosco através da internet, nosso site oficial cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 27 de dezembro de 2014, bom dia! Bom movimento na hotelaria de Foz e Porto Iguaçu movimenta atrativos turísticos no último fim de semana do ano na região de fronteira. Receita Federal normatiza a redução da cota de compras na fronteira para US$ 150 a partir de julho de 2015. Companhia Azul Linhas Aéreas anuncia rota direta entre Foz do Iguaçu e a região do Pantanal Mato-Grossense. Taxistas protestaram nesta semana contra a intenção argentina de cobrar taxas para visitas na região de fronteira. Prainhas da Costa Oeste terão festas especiais para a virada de 2014 para 2015, 11:08. CBN Turismo volta em instantes, depois do intervalo, com estas e outras informações. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 14 minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Temperatura neste instante é de 22 graus, tempo chuvoso, ventos a 8 km por hora, mas já chegamos a ter rajadas de até 57 km por hora aqui na cidade de Foz do Iguaçu neste período da manhã. Chove bastante aqui na terra das Cataratas e também já em vários pontos do oeste paranaense. Atenção ao pegar a estrada daqui de Foz até Santa Teresa do Oeste, já chove neste instante, conforme podemos observar nas imagens aí das câmeras de monitoramento ao longo da BR-277. E a previsão para o dia de hoje aqui em Foz do Iguaçu inclui justamente essa situação aí de chuvas e trovoadas ao longo do dia. À noite o tempo deve melhorar um pouco, com pancadas isoladas, segundo o CIMEPAR, Instituto Meteorológico do Estado do Paraná. A temperatura pode subir ao longo do dia e voltar a ficar aí na casa dos 30 graus, conforme a previsão da meteorologia. Para amanhã, domingo, pancadas de chuvas e trovoadas a partir do período da tarde, temperatura mínima de 23, máxima de 33 graus e possibilidade de ventos de até 50 km por hora. Segunda-feira, dia 29, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir do período da tarde, mínima de 24, máxima de 33 graus. Terça-feira, dia 30, tempo parcialmente nublado com chuvas e trovoadas a partir do período da tarde, mínima de 23, máxima de 32. Quarta-feira, 31, noite da virada, possibilidade de pancadas de chuvas e trovoadas, mínima de 22, máxima de 30 graus, é o que prevê o CIMEPAR aqui para a Tríplice Fronteira nos próximos dias. E mesmo com o mau tempo agora, o aeroporto aqui de Foz do Iguaçu está operando com o uso de instrumentos neste instante. As decolagens e pousos estão mantidos, pelo menos até o momento, aqui na Tríplice Fronteira. A mesma situação é observada no aeroporto de Puerto Iguaçu, na Argentina, um pouco menos afetado aí por esta tormenta, e também o aeroporto internacional Guarani, na região metropolitana de Ciudad del Este, no Paraguai. Ao longo da BR-277, chove de Foz do Iguaçu até Santa Teresa do Oeste, inclusive chove forte em alguns pontos da rodovia, portanto tenha muito cuidado ao fazer este deslocamento no dia de hoje. A movimentação agora na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu é de 583 veículos por hora no sentido Foz, 421 no sentido Cascavel. Em Céu Azul, 401 veículos por hora no sentido Foz, 407 no sentido Cascavel. Enfim, muito movimento na rodovia aqui no oeste do Paraná. A previsão aí até o dia 2 de janeiro é de que há um aumento na movimentação média, até o dia 4 de janeiro, inclusive, o aumento na movimentação média aqui na região oeste do Paraná seja de 31% nesse trecho aí da 277 entre Foz do Iguaçu e Guarapuava, conforme as previsões da concessionária Eco Cataratas. Na Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai, temos movimentação grande ainda neste instante. Quem está se deslocando ali em direção ao território paraguaio enfrenta lentidão na descida da BR-277. Quem volta do Paraguai, fila que toma conta de toda a extensão da Ponte da Amizade neste instante. Na Ponte Tancredo Neves entre Brasil e Argentina, lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu, BR-469, que dá acesso ao aeroporto de Foz e também ao Parque Nacional do Iguaçu. Movimento maior no sentido Cataratas, motorista, muita atenção ao trafegar por essa via, que quando está em um período como esse, que temos muitos turistas aqui na região, registra aí constantes engarrafamentos, portanto, cuidado ao trafegar por este trecho. Nas Cataratas do Iguaçu, mesmo com a chuva agora na região de Foz do Iguaçu, a vazão neste momento ainda é pequena na comparação com o habitual. Apenas 410 mil litros de água por segundo, menos de um terço do normal para esta época do ano ali no vale do Rio Iguaçu. Portanto, espero encontrar até uma paisagem diferente do que de costume na região das Cataratas. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos e a visitação é gratuita aos moradores da região que apresentarem comprovante de residência, com opção também de passeio de barco no lago no Porto Catamarã, também a apreciação noturna da iluminação monumental da barragem, que está acontecendo desde o início do horário de verão, uma hora mais tarde, devido então à questão da luminosidade. Senhor turista, seja bem-vindo à Tríplice Fronteira. CBN Turismo. E com a maioria dos hotéis aqui da cidade registrando taxas de ocupação acima de 90%, o movimento é bom nos principais atrativos de Foz do Iguaçu neste sábado, mesmo com chuva, e foi bom também durante o feriado de Natal, com um aumento de 24% na procura pelos atrativos do complexo turístico Itaipu. Informações com Isabela de Oliveira. O último feriado de Natal trouxe um presente ao complexo turístico de Itaipu. Um movimento 24% superior ao da mesma data em 2013. Nesse dia 25 de dezembro, 2.043 visitantes passaram pelo local diante de 1.649 turistas no Natal do ano passado. A visitação de fim de ano já supera do mesmo período de 2013. Entre os dias 20 e 25, a Itaipu recebeu 10.925 turistas. No ano passado, este número foi de 9.482, um crescimento de 15% quando comparados os dois períodos. Já no Parque Nacional do Iguaçu, lado brasileiro das Cataratas, foram 34.624 visitantes entre 20 e 25 deste mês. De 1º de janeiro até o dia 25 de dezembro, passaram pelos atrativos da usina mais de 474 mil visitantes. Este impulso na reta final deve levar o complexo turístico a fechar a visitação anual de 2014 em 495 mil pessoas. Esse otimismo ocorre porque o brasileiro, que praticamente não teve feriados prolongados desde julho, está viajando mais nas festas de fim de ano. Esta previsão faz com que a Itaipu projete receber mais 20 mil pessoas, isso até o próximo dia 31, e outras 10 mil até o dia 5 de janeiro. Isabela de Oliveira, repórter CBN. 11 horas e 21 minutos. CBN Turismo. Preocupação nos setores comerciais e turísticos da fronteira. Nesta semana, a Receita Federal do Brasil regulamentou a instrução que prevê a redução da cota de compras de 300 para 150 dólares. Informações com Jonas Sotter. A partir de 1º de julho de 2015, o limite de gastos no exterior com isenção do imposto de importação quando o viajante entrar no Brasil será de 150 e não mais de 300 dólares. Esta é a segunda vez neste ano que o governo edita norma sobre o limite menor para esses gastos. A primeira portaria sobre o assunto foi publicada em 21 de julho, mas no dia seguinte o governo voltou atrás e cancelou a medida, alegando que as lojas francas em cidades gêmeas não estavam instaladas e precisariam de um tempo para assimilar a alteração. O delegado da Receita Federal em Foz do Iguaçu, Rafael Rodrigues Dozan, disse que a mudança trata-se de instrução normativa da Receita Federal publicada no Diário Oficial da União. É, o que está acontecendo, essa redução da cota, ela é uma decisão já tomada na metade do ano passado, desse ano, né? Na metade desse ano, em que houve uma portaria do ministro realizando a redução da cota de 300 para 150 e definindo um prazo de 1º de julho de 2015 para essa nova cota entrar em vigor. Então, o que saiu agora na semana passada foi uma instrução normativa da Receita Federal adequando, né, as instruções normativas da Receita em relação a essa decisão da portaria do ministro. Segundo o delegado Dousan, já está previsto as lojas francas no lado brasileiro e isso não deve prejudicar o fluxo turístico na região. Conjunto com essa medida, está vindo a questão das lojas francas. Então, há uma previsão de algumas cidades, é possível, de fronteira, tem instalação de lojas francas, e Foz do Iguaçu é uma das cidades em que há essa previsão, né? Claro que há todo um trâmite aí para que isso ocorra, mas há essa possibilidade. No caso da loja franca, há uma cota de isenção de 300 dólares para a loja franca, somando com essa cota de 150 do exterior, né, terrestre, então teríamos 450 dólares de cota, que ainda é uma cota bem atrativa, até maior do que a atual, e que poderia atrair os turistas da mesma forma. Segundo a Receita Federal, cidades consideradas gêmeas em fronteiras é que estarão aptas, após a lei municipal, a instalar lojas francas. Uma normativa que define quais são as cidades gêmeas de fronteira, né? Então, aqui da nossa região, nós temos Foz do Iguaçu e tem também Guaíra, que entraria nesse critério, né? Então, essas cidades, elas podem receber loja franca. Há ainda uma normativa sendo discutida, sendo definida, e através de audiências públicas, né, as comunidades estão sendo consultadas. Não sabemos exatamente a data exata, quando serão instaladas, mas dependem dessa normativa que está sendo fechada e dependem também de uma lei municipal desses municípios que autorizem a instalação da loja, né? Então, estamos aí no andamento aí desse processo das lojas francas. Rafael Douzan comentou que os produtos que estarão à venda no lado brasileiro basicamente serão os mesmos que os compristas adquirem no outro lado da fronteira. Sim, sim, tem similaridade. São produtos aí, vai existir uma lista desses produtos, né? O provável é que seja uma lista de proibições, então tudo que não estiver na lista vai poder ser comercializado, mas estariam previstos aí tanto produtos importados como nacionais, aí todos com suspensão de tributo. Segundo a Receita, para o viajante que ingressar no país por via aérea ou marítima, a cota permanece em 500 dólares. Jonas Sotter, repórter CBN. 11:24. CBN Turismo. Último fim de semana do ano e muita gente preparando-se para ir ao litoral, aos balneários da Costa Oeste, às praias artificiais do Lago de Itaipu, para celebrar a chegada de 2015. A boa notícia é que a qualidade da água encontra-se dentro de todos os parâmetros analisados para banho. Informações com Juliane Silva. A balneabilidade da água na Orla Paranaense se mantém própria para banho na maioria dos locais monitorados pelo Instituto Ambiental do Paraná, o IAP. Dos 90 quilômetros da faixa de areia, além dos pontos na Ilha do Mel, apenas 200 metros na Ponta da Pita, em Antonina, estão impróprios para banho. As informações estão no quarto boletim de balneabilidade da temporada, divulgado nesta quarta-feira pelo IAP. O monitoramento da qualidade da água é realizado desde a criação do órgão ambiental e avalia a concentração de bactérias na água, que possibilita a verificação da contaminação por esgoto sanitário clandestino, de acordo com os padrões estabelecidos pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente. O boletim com as informações sobre o monitoramento das prainhas artificiais do Lago de Itaipu e do terminal turístico do rio Paranapanema, no norte do estado, será divulgado na sexta-feira. No ano novo, o boletim referente ao litoral será emitido na quarta-feira e o do interior na sexta-feira. No litoral, os veranistas podem acompanhar a qualidade das águas por intermédio de bandeiras instaladas na orla, em totens eletrônicos e outros serviços do governo do Paraná. Os veranistas também podem obter essa informação no site do IAP. www.iap.pr.gov.br, junto à imprensa e nos comércios locais. Juliane Silva para a CBN Foz. Uma das principais festas de virada de ano no Lago de Itaipu deve acontecer no balneário de Santa Helena, que deve ter 4 dias de festividades no terminal turístico da cidade. Informações com Isabela de Oliveira. Para quem já se organiza para as festividades de Réveillon, mas não tem tempo hábil para ir ao litoral, pode aproveitar o tempo quente e ensolarado nas praias artificiais e os rios da região oeste. Foz do Iguaçu, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu, Itaipulândia, Missal, Santa Helena, Entre Rios do Oeste e Marechal Cândido Rondon oferecem diferentes opções de lazer para os veranistas. Em Santa Helena, a programação de fim de ano já está fechada, como detalha a secretária de Indústria, Comércio, Turismo e Administração Portuária, Cleonice Becker. Para o dia 28 de dezembro, temos um show com a dupla Jonas e Rodrigo, onde será um show gratuito, ele será na Orla da Praia. Para o dia 31, temos uma extensa programação. Teremos o show com os Anônimos, a partir das 23 horas. Após, teremos o show de fogos, de aproximadamente 15 minutos. E em seguida, teremos o show com a banda Versus Gargamel e, aleatoriamente, teremos um baile promovido pela APAI. Esses dois eventos, eles serão aleatoriamente para que possamos atender a dois públicos. públicos. Aos que querem ficar no show, teremos o show. Aos que querem aproveitar e dançar um pouco, teremos o baile. Tanto o show quanto o baile, eles serão gratuitos e estarão abertos para toda a população que deseja participar. Um grande público é esperado para as festividades, tendo em vista que a totalidade de quiosques foi vendida tanto para os pacotes de Natal quanto de Ano Novo. Esperamos que tenhamos um público maior do que tivemos nos outros anos. Estamos com o balneário totalmente reformulado, com reformas, investimentos. Já temos um grande número de pessoas que já estão acampados. Convidamos a todos que venham. Teremos segurança e estamos trabalhando para que seja um belo evento onde poderemos atender as famílias, aos jovens, às pessoas de mais idade que gostariam de participar, para que venham prestigiar o nosso evento no balneário. O trânsito de veículos no balneário de Santa Helena é permitido até a meia-noite. Isabela de Oliveira, repórter CBN. 11 horas e 28 minutos. E a seguir no CBN Turismo, vamos saber mais a respeito da nova rota anunciada pela Companhia Aérea Azul, interligando Cataratas do Iguaçu e Pantanal. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 34 minutos, tempo que segue chuvoso aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Atenção ao se deslocar pelas vias neste instante. A movimentação na região da Ponte Internacional da Amizade entre Brasil e Paraguai. Seguimos com o registro de congestionamento. Quem desce ali a 277 no sentido Paraguai, fila de mais de um quilômetro neste momento. Quem vem do Paraguai em direção ao Brasil, também temos aí congestionamento em toda a extensão da Ponte da Amizade. E a companhia Azul Linhas Aéreas Brasileiras terá uma rota inédita entre Foz do Iguaçu e a cidade de Cuiabá, interligando atrativos como as Cataratas do Iguaçu e as vias de acesso ao Pantanal. A Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, aprovou 3 frequências semanais entre os destinos, além também de um novo voo que ligará Foz do Iguaçu a Curitiba por parte da companhia Azul. Ambas operações terão início em 10 de fevereiro de 2015, oferecidas às segundas, quartas e sextas-feiras. Marcelo Bento, diretor de Planejamento e Alianças da Azul, diz que as novas ligações a partir do destino paranaense são importantes devido à alta demanda para Curitiba e também os pedidos para o voo para Cuiabá, apostando no sucesso das rotas e também a consequente possibilidade de transportar mais clientes pela companhia. Atualmente, a Companhia Azul opera 5 voos diariamente no aeroporto de Foz do Iguaçu. Os destinos são Porto Alegre, Curitiba e Campinas. O início de operações ocorreu em 22 de junho de 2009. CBN Turismo. E neste fim de semana em que milhares de paranaenses, inclusive aqui do oeste do Paraná, estão deslocando-se em direção ao litoral do estado e também para Santa Catarina para a celebração da virada do ano ou aproveitar já as férias de janeiro, obviamente não podemos deixar de tocar no assunto aqui nas ondas da CBN. Vamos fazer agora um bloco especial a respeito das férias de início de ano neste CBN Turismo. Quem alugou casa no litoral deve observar uma série de detalhes e muitos deles, felizmente, podem ser conferidos através da internet. Confira na reportagem de Bruno Carraro. Para as famílias que deixam a cidade e seguem para o litoral, a preocupação na hora de locar o imóvel pela primeira vez, sem ter visto pessoalmente, pode ser aliviada pela internet. De acordo com o presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis no Norte do Paraná, Marco Antônio Bacarim, os inquilinos devem exigir o endereço e também fotos. E tudo pode ser visto ainda pela internet, para ter a noção da distância entre a casa e a praia, e até verificar a rua se estão em boas condições. Hoje, com a facilidade que a gente tem através da internet, é possível, antes de você fazer qualquer tipo de pagamento, fazer qualquer negócio, pedir que a pessoa envie ou disponibilize para você as fotos, né, que identificam o imóvel e fotos que identifiquem o local onde está o imóvel, porque é muito comum, às vezes, acontecer, a pessoa aluga um imóvel, mas não tem a localização do imóvel em relação à praia. E às vezes ele está muito distante da praia, está entre uma avenida e a praia, está entre a BR e a praia. Então tudo isso são cuidados que você tem que ter antes de celebrar o negócio. Mas para fechar o negócio é preciso garantir que o proprietário seja de confiança e detém mesmo o imóvel. Se for por imobiliária, assegurar que a empresa existe. E, por fim, se for direto com o corretor, pedir o registro dele no Cresce. A primeira identificação que você tem que fazer é procurar saber quem que é a pessoa que você está lidando, que você está conversando, que você está tratando. Se é um corretor, se é uma imobiliária ou se é o proprietário do imóvel. E procure se certificar se realmente essas pessoas estão credenciados e autorizados para fazer esse tipo de negócio. Então, se é o proprietário, né, peça um telefone, peça um contato, para que você confirme, né, que é o proprietário do imóvel. Se é um corretor de imóveis, procure primeiro pedir o número do Cresce dele, né, e depois se certifique junto ao conselho, junto ao sindicato, ligue para perguntar se aquela pessoa realmente está credenciada, se é um corretor credenciado ou não. Se é uma empresa, uma imobiliária ou uma empresa que está fazendo intermediação, procure pegar o telefone, o endereço, e aí hoje é fácil, porque você entra na internet e aí pelo nome você localiza se aquela empresa existe mesmo, se está naquele endereço ou não. Então esse é assim, o primeiro cuidado que você deve ter sempre, é de saber se você está conversando com realmente aquele que está de posse ou de autorização para fazer o negócio. Para quem chegar no local com a família e ter surpresas desagradáveis no litoral, o Conselho Regional de Corretores de Imóveis, Cresce, lançou a Operação Praias, que poderá auxiliar os veranistas. Um grupo de fiscais vai ajudar quanto aos direitos. Cresce, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, lançou e tem feito isso já há vários anos, mas nós lançamos lá uma sexta-feira o que a gente chama de Operação Praias. Então, lá no litoral do Paraná, todo o litoral do Paraná está sendo hoje fiscalizado agora durante toda a temporada por uma Operação Praia. São um grupo de fiscais do Conselho, do Cresce, que estão diuturnamente lá, fazendo a verificação de contraventores, de tudo aquilo que atrapalha a locação ou aquisição do imóvel lá na praia nesse período. Então, lá nós temos na praia o plantão do Cresce, e a pessoa pode procurar um plantão de polícia, pode procurar o PROCON, pode procurar, enfim, todos os meios disponíveis que tiver lá para, no caso dele, se sentir lesado de alguma forma, né? Agora, evidentemente que o dissabor de você chegar lá com a família, com o carro, com um monte de coisa, dependendo do horário que chega, e você se deparar com um imóvel que não é aquilo que você locou, aquilo que você contratou. Ainda de acordo com o Bacarinho, o pagamento adiantado não deve ser feito por completo. Então, por isso que a gente recomenda sempre que procure, antes de efetuar o pagamento, mesmo o imóvel de praia é permitido pela legislação que ele se cobre antecipado, mas nunca pague totalmente, pague sempre a metade, né, ou um terço do valor no momento da contratação e deixe para pagar o restante só na hora que você chegar lá e for fazer a vistoria para confirmar se o imóvel é aquilo que realmente você contratou. O veranista, quando locar o imóvel por imobiliária, deve verificar se os eletrodomésticos estão todos funcionando para não ter que pagar pelo equipamento na vistoria de saída, se ele apresentar problemas. Repórter Bruno Carraro. 11 horas e 41 minutos, e neste período de verão, os pais devem redobrar as atenções com as crianças para evitar acidentes e afogamentos. Informações direto de Londrina com Vinícius Bersi. Durante o verão, aumentam os casos de afogamento. Em Londrina, os locais onde há mais registro de acidentes são os lagos Igapó e Cabrinha, onde é proibido tomar banho. Nos locais onde o banho é autorizado, as orientações do Corpo de Bombeiros são não consumir bebida alcoólica, conhecer o balneário e usar colete salva-vidas para evitar acidentes. O sargento Caldeira também lembra que não se deve comer alimentos pesados antes de entrar na água. Nunca nadar sozinho, e realmente se tem um conhecimento do meio líquido, sabe nadar, sabe como utilizar esse meio, e o outro não fazer uso de bebida nenhuma, até mesmo algumas alimentações. Se a pessoa comer muito e for entrar no, no rio, no lago, corre um risco maior de sofrer acidente. Com as crianças, a atenção deve ser redobrada. Ao levar crianças para piscinas, lagos e rios, os pais não podem tirar os olhos dos pequenos. Quem vai ao litoral deve sempre procurar por praias monitoradas por salva-vidas. A criança, ela é muito rápida. A hora que você bobeia um pouquinho, ela já está no meio do lago lá e acaba se tornando uma vítima, né? Então, quando tiver com um número de pessoas... E quando tiver um número maior de pessoas, redobrar a atenção ainda. Em caso de acidente, a orientação é ligar para o 193 para que os bombeiros possam orientar na realização dos primeiros socorros. A primeira coisa que a gente sempre fala é se a pessoa tem competência e capacidade de fazer esse salvamento. Se ela não tiver, não souber fazer o resgate dessa vítima de meio líquido, proporcionar alguma coisa para que ela possa se agarrar. Um pedaço de madeira, uma boia, alguma coisa que tenha ali que flutue, para que ela possa se apegar, agarrar ela, para que aguarde até a chegada do socorro. E se ela não souber realmente fazer nada, não entrar para tentar o salvamento, que acaba se tornando mais uma vítima. Repórter Vinícius Bersi. 11 horas e 43 minutos e quem vai ao litoral neste período de maior movimentação do ano nas praias deve ficar atento quanto às situações como furtos nas areias das praias e também derrames de notas falsas nas cidades litorâneas. Já tivemos casos, inclusive, neste mês de dezembro, agora no litoral do estado do Paraná. Informações de Curitiba com Andressa Tavares. As duas situações aconteceram no último sábado em uma sorveteria em um posto de combustíveis de Guaratuba. No posto, um casal em um Fiat Palio Prata acabou repassando a nota de R$100. O funcionário percebeu o crime apenas depois que os dois foram embora com o troco. No mesmo dia, a mulher tentou novamente aplicar o golpe, mas sem sucesso. Os suspeitos não foram localizados pela polícia até o momento. A capitã da Polícia Militar, Roberta Mildenberg, passa as características da dupla. Trata-se de um casal jovem, uma moça loira, alta, de cabelos lisos e um rapaz moreno claro, com os braços tatuados. Eles abordam o estabelecimento comercial da seguinte maneira. O rapaz sempre fica parado à porta e a moça dirige-se ao caixa com notas de um valor mais alto, R$50, R$100. Acaba fazendo, adquirindo algum produto do estabelecimento em valor, um pequeno valor, e assim ela consegue levar notas verdadeiras como troco. A capitã da PM diz que os comerciantes devem ficar atentos a alguns detalhes que podem ajudar a identificar se o dinheiro é falso ou verdadeiro. Então, na nota a gente consegue, se colocada contra a luz, você consegue identificar um número que fica oculto a olho nu, e contra a luz ele vai aparecer, e esse número seria exatamente referente ao valor da nota. Então, se a nota é de R$100, aparece um número de R$100, e assim sucessivamente. Tem a marca d'água também, logo acima desse numeral oculto. Tem a faixa holográfica, que fica, acho que à direita da nota ali, que é uma tarjeta luminosa, assim, e ela tem um alto relevo também nela. A própria nota, por si só, quando você olha quando ela é falsa, a impressão não está muito definida. Então, né? E a nota é lisa, não áspera. O crime de falsificação de moeda está previsto no Código Penal, artigo 289. A pena pode variar de 3 a 12 anos de prisão. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 190. É importante dizer que as pessoas que identificam notas falsas e as colocam para circular novamente também podem ser punidas. O nosso Código Penal, né, em seu artigo 289, ele relata como a pena de reclusão de 3 a 12 anos mais multa para todas as pessoas, as que confeccionam, as que transmitem essas notas, as que alteram as notas, para todas as pessoas. Então, é um artigo que engloba todos os crimes referentes a notas falsas. Crime bastante comum, infelizmente, né? As pessoas costumam aí conduzir essa prática. A pena é bastante grave, como nós já vimos, e é encaminhada à Polícia Federal imediatamente. Repórter Andressa Tavares. Informações de Andressa Tavares aqui nas ondas da CBN Foz. E antes de pegar a estrada e sair de casa, alguns cuidados básicos devem ser tomados, um deles com relação às torneiras, até para não ter um susto na hora de voltar para casa. Informações com Jonas Soter. A Sanepar orienta as famílias sobre cuidados simples que podem ser tomados antes da viagem de férias para evitar desperdício e transtornos. Uma delas é verificar se torneiras e válvulas de descarga estão funcionando adequadamente. Fechar o registro do cavalete de água é outra importante medida preventiva. De acordo com o coordenador de clientes da unidade de Maringá, Fábio Catarossi, essas pequenas atitudes podem evitar sustos na hora de pagar a conta. Essa verificação, né, de possíveis vazamentos pode evitar aí que o cliente tenha alguma surpresa, assim, quando ele retornar de viagem e receber sua fatura mensal de água. Outra dica também que a Sanepar passa para os seus clientes é que, ao sair de viagem, feche o registro do cavalete. Né? Com essa atitude, se enquanto ele estiver ausente ou tiver um início de vazamento em sua tubulação ou algum aparelho hidráulico, com o registro fechado vai evitar que a água seja desperdiçada, né? E que venha ali uma fatura alterada aí quando da apuração do consumo, né? Quando da leitura da conta de água. O registro do cavalete fechado também evita problemas provocados por vazamentos que possam ocorrer nas tubulações ou na caixa d'água. Ele orienta que os consumidores devem proteger o cavalete contra ações de vândalos. As ligações de águas que ficam na calçada, no passeio, normalmente elas já ficam numa caixa de proteção. Porém, em alguns imóveis, o cavalete ele fica interno ao imóvel, né? Porém, talvez não tenha tanta segurança. Então, é passível de que algum vândalo vá lá e danifique o seu cavalete ou que furte o seu hidrômetro. O que a Sanepar aconselha nesses casos é fazer uma proteção, né? Como se fosse uma caixa nas laterais desse cavalete e em cima coloque um sistema de gradeamento para que não dificulte a visão da leitura pelo leiturista. Outra indicação que a Sanepar faz é que, ao fazer essa proteção lateral, deixe um espaço físico suficiente para que, se a Sanepar precisar fazer alguma manutenção, consiga fazê-lo sem maior dificuldades. Para evitar desperdício, os consertos devem ser feitos assim que o cliente perceber em qualquer época do ano. No entanto, com o imóvel fechado, os problemas podem se acentuar e aumentar o valor da conta d'água em função dos vazamentos. Jonas Sotter, repórter CBN. E quem viaja deve ficar atento quanto à segurança dos imóveis. Dicas simples podem ajudar a reduzir os riscos de furtos. Informações com Graziane Giacomini. Nada como pegar a estrada e aproveitar o feriado para passar as festividades em família, não é mesmo? Mas a Polícia Militar orienta quem está de folga para ter alguns cuidados, especialmente quem está em recesso ou férias e ficará ausente de casa por vários dias. Nesta época do ano, cresce o número de ocorrências de furtos em residências e, para evitar essa surpresa desagradável, é preciso se proteger. O delegado de polícia Ademair Braga Júnior cita algumas medidas indispensáveis para garantir a tranquilidade durante o período. A polícia, ela vai fazer a parte dela, sobretudo a polícia militar na parte ostensiva, a polícia civil na parte investigativa, mas o maior cuidado nessa época de ano quem deve ter é a própria população com relação à proteção dos seus próprios bens, sobretudo no alerta aos vizinhos, que são o primeiro socorro a dizer que existe uma movimentação estranha na casa, e sobretudo se oportuno, dispositivos de segurança, como cerca elétrica, alarme, o próprio seguro, em alguns bancos aí oferecem para o próprio período, não o ano inteiro, algumas próprias para essa época de ano. Então, são cuidados primários. Uma boa opção para quem fica fora é deixar a casa sob cuidados de terceiros, para que o imóvel não se torne alvo fácil de bandidos. Outro cuidado é deixar uma pessoa sempre, se possível, de aviso e para ingressar na casa, acender luzes, mostrar que naquela casa tem movimentação, embora a movimentação não seja contínua, o meliante, o vagabundo, vai ter a certeza de que ali existe alguém fiscalizando e que ela não está abandonada. O que nós temos que atentar é que não é uma garantia, uma salvaguarda de que não vá acontecer. Mas isso inibe sim, inibe pelo menos a ação do oportunista que passa por aquela residência hora ou outra e vê que ela há algum tempo está sem movimentação e acaba resolvendo entrar, tendo em vista a segurança que ele vai ter de saber que ali não tem alguém naquele período. Pedir para que um vizinho recolha as correspondências e deixar aparelhos como televisores e rádios programados para ligar em determinados horários também são alternativas para despistar os oportunistas. Graziane Giacomini, repórter CBN. E cuidados também com a dengue. Recipientes deixados no quintal das casas podem acumular água e gerar um ambiente propício para a reprodução do mosquito da dengue. Os detalhes com Jonas Sotter. Algumas medidas devem ser tomadas para que o período de festas não se torne uma dor de cabeça, sobretudo em relação à dengue. Cuidados simples podem garantir um retorno tranquilo com a casa livre da doença. Antes de viajar, os moradores devem fazer uma vistoria em casa e no quintal para eliminar qualquer tipo de potencial criadouro do mosquito. O superintendente de Vigilância em Saúde, Sergifredo Paz, disse que desde 2011 o Estado é parceiro dos municípios no combate à dengue. Em 2011, quando entramos, a primeira grande empreitada que o nosso secretário Michele Caputo Neto teve e o governador Beto Richa foi enfrentar uma epidemia de dengue que vinha já no final de 2010. E ali nós já trabalhamos nesse novo conceito de apoiar os municípios. A ação principal é dos municípios, é uma ação básica com o combate à dengue. O verão é a estação do ano que mais concentra casos de dengue no Paraná. Os ovos do mosquito transmissor geralmente são depositados em água parada e podem sobreviver por mais de um ano à espera de um clima propício para se desenvolver. Entre os criadouros mais comuns estão vasos, pratos e plantas, garrafas, PET, copos, plásticos, sacolas, latas e outros materiais recicláveis. Também existem outros vilões que nem sempre estão à vista, como calhas entupidas, ocos de árvores, bromélias e bandas. Bandejas externas na geladeira. Desde agosto, 411 casos de dengue foram confirmados no Paraná, sendo que a maioria foi registrada nas regiões Noroeste, Norte e Oeste. Jonas Sorter, repórter CBN. 11:53. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir a agenda de lazer para este fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland possui um acervo de mais de 70 estátuas em tamanho real. E Jardim da Cerveja, a melhor picanha na pedra de Foz. 3574-5556. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 58 minutos aqui em Foz do Iguaçu e taxistas que trafegam pela aduana da cidade argentina de Puerto Iguaçu na fronteira com Foz do Iguaçu realizaram um protesto na manhã de terça-feira nesta semana. A manifestação, que durou cerca de 40 minutos, tomou conta de parte da pista da Ruta 12 e provocou longa fila também na passagem pela ponte Tancredo Neves. O motivo do protesto, segundo as informações obtidas, é a intenção argentina de passar a cobrar, a partir de 2015, uma taxa dos veículos que cruzam a região fronteiriça, os veículos turísticos. Durante o manifesto, o congestionamento ultrapassou a marca de 1,5 km para a entrada em território argentino e o trânsito voltou ao normal por volta do meio-dia, mas a situação segue indefinida com relação a essa intenção do governo argentino. CBN Turismo. E neste fim de ano temos algumas opções de festas para este sábado aqui nas casas noturnas de Foz e região. O Zeppelin Old Bar está fechado para recesso. No Balinas Pub, Inspira Samba, na noite deste sábado. Na ONU Music Hall, Baile Funk, O Fluxo. Woods Bar, especializado em sertanejo, Alexandre Casarim, João Vitor e Matheus. Opções de baladas também na Argentina e no Paraguai, aqui na região trinacional. Chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 27 de dezembro de 2014. Os trabalhos técnicos de Edilson José. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado, às 11 horas da manhã. CBN Turismo. Oferecimento: Museu de Cera Dreamland e Vale dos Dinossauros. Todos os dias, das 8 às 19 horas, na Rodovia das Cataratas. 3527-8100. E Jardim da Cerveja. 21 anos de lazer e sabor.